Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos amigos e amigas ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui durante a semana, às 21h, trazendo para vocês temas do esoterismo, do ocultismo, da espiritualidade, com o patrocínio dos simpatizantes da loja Esotérica Virtual, nossos queridos associados que criam condições para que esta e outras iniciativas estejam no ar. E nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, nessa fase do nosso programa, temas que buscam aprofundar as ciências e as tradições ocultas. É a tônica específica que nós estamos dando. E muito especialmente estamos usando o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, Os Ensinamentos Secretos das Idades, ou A Sabedoria Oculta das Idades. Como esse livro ainda não foi traduzido ao português, temos aí títulos alternativos para ele. Escrito pelo grande ocultista canadense, mas que viveu a vida toda nos Estados Unidos, que foi Manly Hall, sobre quem nós fizemos muito gratamente ontem uma conferência na Loja Teosófica São Paulo. E agradecemos muitíssimo os amigos e as amigas que estiveram presentes nesta conferência e a quem nós pudemos muito gratamente abraçar e trocar fisicamente aquele afeto que nós já enviamos aqui abstratamente para todos vocês, ouvintes, através do nosso programa. E dentro da obra do Manly Hall, A Sabedoria Oculta, Os Ensinamentos Secretos das Idades, no seu terceiro capítulo ele fala sobre Orfeu, sobre os mistérios órficos, e é exatamente sobre isso, sobre esse tema que nós vamos tratar na noite de hoje, exercitando uma das capacidades humanas mais importantes. E quando nós falamos de coisas da antiguidade e tradições esotéricas, ocultas, filosóficas, mitológicas, na verdade nós estamos reavivando coisas que estão latentes dentro de cada um de nós, ouvintes, porque a humanidade tem este grande poder. Dentre os maravilhosos poderes que nós temos, cada um dos seres humanos possui, é o poder de relembrar, de rememorar quem nós realmente somos. E, infelizmente, é também uma característica desse poder, nós tanto podemos lembrar, ouvintes, como podemos esquecer. Nós podemos olvidar até quem nós somos, da onde nós viemos. E, com certeza, sem essas informações, nós não saberemos para onde nós estamos indo, porque se há algum objetivo em estudar esses assuntos, ouvintes, é exatamente para recordar quem nós somos. E a mitologia, os conhecimentos antigos, nos servem exatamente para isso. Porque esquecer, nós esquecemos diariamente. Nós estamos no dia 2 de abril, mas se eu perguntar a qualquer um de vocês aonde vocês estavam, o que que vocês estavam fazendo no dia 2 de abril do ano passado, de 2011, e com certeza a maioria de vocês não se recordará de nenhum detalhe do que vocês estavam fazendo há um ano atrás, ou há mais tempo ainda, 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, porque na verdade a nossa memória é extremamente seletiva. E é por isso, ouvintes, que também nós não recordamos as nossas vidas pregressas. As nossas vidas passadas são uma memória que não se encontra neste cérebro físico, porque mesmo nessa encarnação o nosso cérebro físico está mudando e nós vamos esquecendo determinadas coisas e vamos marcando outras que nos são mais importantes. Então, quando nós estudarmos aqui os mistérios órficos, todo aquele simbolismo, na verdade, ele serve para fazer com que nós relembremos de quem nós realmente somos. Porque, na verdade, quando nós aprendemos uma coisa, na verdade, nós estamos relembrando aquilo que já está dentro de nós. E com relação ao Orfeu, na verdade, mais um salvador da humanidade que vai paulatinamente caindo no esquecimento. Pois Orfeu viveu cerca de 13 séculos antes de Cristo e é considerado o grande iniciador dos gregos. E mesmo entre eles, séculos após o seu desaparecimento, já não se sabia mais se ele tinha sido um homem ou se Orfeu tinha sido um deus que viveu na Terra. Pois, como nós dissemos, nós temos o poder de lembrar, mas também temos o poder de esquecer. Pois aquilo que a nossa cultura, que a nossa sociedade não vivifica diariamente, nós tendemos realmente a olvidar e a esquecer. Então Orfeu, queridos ouvintes, na verdade foi a presença do grande instrutor do mundo entre os gregos. Aquele a quem nós hoje chamamos de Cristo e que obviamente está nos corações de toda a gente que é praticante ou que é aderente da filosofia judaico-cristã, todos os cristãos e também toda essa cultura que existe no Ocidente. Para nós, o Cristo é a figura mais importante. E Orfeu, na verdade, foi a presença crística entre os gregos há tantos séculos, mais de 13 séculos antes da sua passagem na Terra, sobre o Mestre Jesus. E a tônica do instrutor do mundo naquela época foi exatamente sobre a beleza. Então, Orfeu é descrito como o deus de intensa beleza e que sempre carregava consigo a sua lira, que encantava a todos com a beleza das notas musicais e das harmonias que ele dali tirava, bem como com a beleza da sua voz e do seu canto. E Orfeu foi também o fundador da mitologia, o criador, o fundador da mitologia grega, e também aquele que instituiu o modo de vida e a moral entre os gregos, o primeiro também dos seus profetas e com certeza o príncipe, né, o rei dos poetas. E se imagina que ele nasceu de uma musa, assim como se afirma de Jesus que teria nascido de uma virgem. Orfeu nasce de uma musa e não se conhece bem a origem do seu nascimento. Mas foi ele quem ensinou aos gregos os seus ritos e mistérios sagrados, e cuja sabedoria, que foi abundante e perene, então esclareceu e inspirou diversos sábios da antiguidade que participaram dos seus mistérios, como Homero, como Pitágoras e como Platão. Então, ele fundou aquele sistema mitológico como meio para promulgar as suas doutrinas filosóficas. E se especula que a origem da sua filosofia seja realmente incerta, mas com certeza ele deve ter recebido influências externas, digamos assim, pois do nada, nada sai. E quando um instrutor do mundo chega à Terra, ele na verdade adapta a sua mensagem à cultura do local, do país, da humanidade onde ele se origina. Então, ele pode ter recebido um pouco da sua cultura dos brâmanes, né? Da filosofia dos hindus, e com certeza Orfeu foi iniciado nos mistérios egípcios, onde ele obteve amplo conhecimento da magia, da astrologia e da medicina, e também nos mistérios da Samotrácia, que também lhe foram conferidos. E nos dias de hoje, o que mais se conhece é o mito de Orfeu e de sua esposa Eurídice, que se perdeu no mundo, no submundo ou no inferno, e que foi perseguida, foi buscada por Orfeu. Então, essa história, na verdade, é altamente mitológica. E quando nós falamos de Orfeu, nós estamos falando de todo o poder simbólico da mitologia grega, na sua maior profundidade, pois com certeza tudo que se pode dizer de Orfeu, na verdade, está ligado a esse simbolismo profundo. E a Grécia, que foi berço de tantos filósofos, teve também a presença do grande tutor do mundo. E no livro de Eduardo Churet, né, que fala dos grandes iniciados, há um capítulo, o quinto capítulo, que é destinado a Orfeu. E Churet nos diz que naqueles tempos, né, a Trácia era atormentada por uma luta tremenda e constante. Haviam ali cultos solares e lunares que disputavam a supremacia. A guerra entre os adoradores do Sol e os adoradores da Lua, lá não era, como se poderia acreditar, a disputa fútil de duas superstições. Esses dois cultos representavam duas teologias, duas cosmogonias, duas religiões e duas organizações sociais absolutamente opostas. Os cultos solares, né, uranianos, tinham seus templos nas colinas e nas montanhas, e os seus sacerdotes eram homens e suas leis extremamente severas. Já os cultos lunares, que cultuavam as forças da terra, reinavam nas florestas, nos vales profundos, e tinham mulheres como sacerdotisas. Seus ritos eram voluptuosos, e também nesses ritos e práticas dos cultos lunares havia a prática desregrada das artes ocultas e o gosto da excitação orgiástica. Havia uma guerra de morte entre os sacerdotes do Sol e as sacerdotisas da lua. Tudo isso faz parte da luta, a luta entre os sexos, esta luta antiga e inevitável, manifesta ou oculta, mas eterna, entre o princípio masculino e o princípio feminino, entre o homem e a mulher, e tudo que daí decorre. E por toda a parte, na Trácia como na Grécia, os deuses masculinos, sua cosmogonia, eram solares e tinham sido relegados em seus cultos às montanhas. Já o povo preferia o cortejo inquietante das divindades femininas, que evocavam as paixões perigosas e as forças cegas da natureza. Esses cultos atribuíam à divindade suprema o sexo feminino. E daí começavam a resultar abusos assustadores. Entre os trácios, as sacerdotisas da lua ou da tríplice Hécate tinham conquistado a supremacia, apropriando-se do velho culto a Baco e imprimindo-lhe um caráter sangrento e temível. Em sinal de sua vitória, elas adotaram o nome de Bacantes, marcando assim o seu império, o reinado soberano da mulher e seu domínio sobre o homem. Ao mesmo tempo, mágicas sedutoras e sacrificadoras de extremo caráter sangrento vitimavam pessoas, tinham seus santuários em vales selvagens e afastados. E por que esse sombrio encanto? Por que ardente curiosidade? Homens e mulheres eram atraídos para aquelas solidões de vegetação luxuriante e grandiosa? O que atraíam eram as formas nuas, as danças lascivas no recesso dos bosques, os risos ou os enormes gritos. E se alguém ali penetrasse dentro dos ritos das bacantes, 100 delas investiam contra o estrangeiro para derrubá-lo, e este devia jurar-lhes submissão e submeter-se aos seus ritos ou perecer. As bacantes domesticavam panteras e leões que exibiam em suas festas. À noite, com serpentes enroladas nos braços, elas se prostravam diante da tríplice Hécate. Depois, em círculos frenéticos, evocavam Baco, o deus subterrâneo, de duplo sexo e com a face de touro. Mas, infeliz do estrangeiro, infeliz do sacerdote de Júpiter ou de Apolo, que viesse a espreitá-las, ele era feito em pedaços. E é nesse contexto que vai surgir exatamente Orfeu. E as bacantes primitivas foram, então, as druidisas da Grécia. Muitos chefes trácios permaneceram fiéis aos velhos cultos masculinos. Porém, as bacantes tinham insinuado a alguns dos seus reis que unissem os costumes bárbaros ao luxo e ao refinamento da Ásia. Seduziram-nos pela volúpia e dominaram também pelo terror. Assim, os deuses dividiram a Trácia em dois campos inimigos, e os sacerdotes de Júpiter e de Apolo, em seus cumes desertos, perseguidos pelos raios, tornavam-se impotentes contra elas, que ocupavam os vales ardentes, e de suas profundezas começavam a ameaçar os altares dos filhos da luz. E foi exatamente aí, naquela época, que surgiu na Trácia um jovem de raça real e de uma sedução maravilhosa. Diziam que era filho de uma sacerdotisa de Apolo. Sua voz melodiosa possuía um encanto estranho. Ele falava nos deuses com um ritmo novo e parecia inspirado. Sua cabeleira loira, orgulho dos dóricos, caía em ondas douradas pelas suas espáduas, e a música que vazava de seus lábios emprestava-lhe os cantos da boca um contorno suave e triste. Os olhos, de um azul profundo, irradiavam força, doçura e magia. Os traços invejosos fugiram desse olhar. As mulheres, porém, versadas na arte dos encantos, diziam que aqueles olhos misturavam em seu filtro azul as flechas do sol e as carícias da lua. As próprias bacantes, curiosas da beleza de Orfeu, giravam frequentemente em torno dele como panteras amorosas, vaidosas de sua pele malhada, e sorriam às suas palavras incompreensíveis. Subitamente, aquele jovem que chamavam de o filho de Apolo desapareceu. Diziam que tinha morrido e descido aos infernos, mas na verdade ele tinha fugido secretamente para a Samotrácia, onde foi iniciado, depois para o Egito, onde solicitara asilo aos sacerdotes de Mênfis, e tendo atravessado os mistérios, a iniciação, depois de 20 anos ele voltou com um nome iniciático, que havia conquistado com suas provas e recebido de seus mestres como sinal de sua missão. Chamava-se então Orfeu, ou Arfa, que significa aquele que cura pela luz. Orfeu, aquele que cura pela luz. E o mais antigo santuário de Júpiter erguia-se então sobre o monte Calcaion. Outrora seus hierofantes tinham sido grandes pontífices. Do alto daquela montanha, ao abrigo de qualquer ataque, eles tinham reinado sobre toda a Trácia. Mas, desde que as divindades da planície ganharam prestígio, seus adeptos estavam reduzidos e eram apenas um pequeno número, e seu templo, quase abandonado, já não continha mais tanto encanto. Mas os sacerdotes do Monte Calcaion acolheram então Orfeu, o iniciado do Egito, como a chegada de um salvador. E tudo pela demonstração da sua ciência e pelo seu entusiasmo. Então Orfeu arrebatou a maior parte dos traços, transformou completamente o culto a Baco e dominou, por incrível que pareça, as bacantes. Sua influência logo penetrou em todos os santuários da Grécia. Foi ele quem consagrou a realeza de Zeus na Trácia e de Apolo em Delfos, onde lançou as bases do tribunal dos anfictiões, que se tornou a unidade social da Grécia. Enfim, mediante a criação dos mistérios, ou seja, da iniciação, ele moldou a alma religiosa de sua pátria, pois no ápice da iniciação, ele fundiu a religião de Zeus com a de Dionísio em um pensamento universal, pois Dionísio, ouvintes, era o deus sol cultuado na Grécia Antiga, e ele uniu ao conceito do deus criador imanente e todo onipotente que era Zeus a essa ideia do Deus Solar. Então os iniciados recebiam através dos ensinamentos de Orfeu, a pura luz das verdades sublimes. E essa mesma luz chegava ao povo de uma forma mais atenuada, mas não menos benéfica, sob o véu da poesia e das festas encantadoras. Foi assim que Orfeu se tornou pontífice da Trácia, grande sacerdote do Zeus Olímpico e, para os iniciados, o revelador do Dionísio Celeste. É essa grande história que nos conta Eduardo Churet quando ele nos fala de Orfeu no seu livro Os Grandes Iniciados. E o que nós podemos aduzir a essa descrição realmente poética na pena de Eduardo Churet, acrescentando algumas informações que obviamente não deveriam fazer parte do objetivo de Churet ao escrever o seu livro, mas que existe uma grande continuidade da sabedoria oculta com a presença de Orfeu, pois a alma que ocupou esse corpo que surgiu na Grécia e ficou conhecido como Orfeu ou Arfa, nada mais era do que aquele que no ano de 600 a.C. Se transformaria em Siddhartha, o grande Gautama Buda, pois era justamente ele que durante muitas encarnações foi o instrutor do mundo, o cargo ocupado hoje pelo Senhor Maitreya, que é o realmente reverenciado Cristo. E foi a mesma alma que surge como Orfeu, que há 50 mil anos atrás esteve entre os egípcios e se manifestou como Hermes, o três vezes grande, o Trismegisto, o deus Tótis. Então há uma série muito grande de aparecimentos do instrutor do mundo antes que ele passasse esse cargo da grande fraternidade branca para o Senhor Maitreya. O Senhor Maitreya que teve o seu primeiro aparecimento como instrutor do mundo, como Krishna, e depois sobre o Mestre Jesus como o Cristo. E justamente como Gautama Buda, aquele que foi Orfeu atingiu a sublime libertação. Mas como ele segue o caminho dos Bodhisattvas, ele prometeu ficar com a nossa humanidade até que a maior parte, se não a totalidade dos seres humanos, também atinjam a compreensão final e a libertação da roda de nascimentos e mortes. Então esta é uma informação oculta por trás dessa belíssima história que nós estamos acompanhando no dia de hoje, falando dos mistérios de Orfeu ou do orfismo, tema que está no livro do Manly Hall, mas também foi abordado por Eduard Churet. Mas estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje, ouvintes. Vamos continuar falando disso no segundo bloco do nosso programa e obviamente agora nós vamos fazer o nosso intervalinho. Enquanto eu molho a garganta aqui para continuar falando com vocês, vamos apresentar para vocês uma vez mais aquele convite para que vocês venham se unir aqui ao nosso trabalho, devolvendo um pouquinho desta energia que nós mandamos para vocês. Nos apoiem, nos patrocinem para que esta e outras iniciativas tenham condições de não só serem transmitidas, mas permanecerem gravadas e à disposição de qualquer buscador que procura assuntos, temas sérios que realmente façam relembrar, rememorar a nossa natureza espiritual. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos falando com vocês sobre o orfismo, ou sobre a filosofia de Orfeu, que há cerca de 13 séculos antes de Cristo esteve na região da Grécia e obviamente influenciou todo o planeta Terra com a sua sabedoria, que infelizmente vai a cada dia que passa sendo um pouco mais esquecida, mas nós estamos aqui revivendo a beleza e o encantamento desta maravilhosa filosofia de Orfeu. E principalmente vamos falar a partir de agora sobre os mistérios de Orfeu, porque a história nós podemos aí buscar nos livros, mas que mistérios, que encantamento, que sabedoria transmitia Orfeu aos seus iniciados? Pois, como nós temos dito sempre aqui, os mistérios, eles são uma tradição que leva um indivíduo a experimentar as realidades interiores, a sabedoria oculta dentro de cada ser humano. E isso era feito através das celebrações ou das encenações ritualísticas, teatrais e de toda sorte de provações, de treinamentos e cerimônias que eram realizadas com os iniciados. E o Orfeu foi realmente aquele que trouxe dos antigos mistérios do Oriente e do Egito, principalmente, aonde Orfeu, durante 20 anos, se testou, se capacitou e foi iniciado, elevado ao grau de mestre, e ele veio de volta à sua terra, assim como o fez tempos depois Pitágoras, e fundou então os mistérios órficos. E tudo isso realmente traz um encantamento, pois esses mistérios órficos, eles estão obviamente perdidos para nós, mas Eduardo Churret, muito poeticamente, trouxe no seu livro Os Grandes Iniciados, uma vez mais, esse conhecimento do que seria então toda aquela beleza do ensinamento dos mistérios órficos. Então diz Edward Churret, quando ele descreve uma filosofia que transcendia toda aquela aparente violência, as guerras e lutas que tanto marcaram o povo grego, mas dentro da filosofia, da mitologia, dos seus deuses, estava, na verdade, inscrita a sabedoria oculta das idades. Então, nos diz Churret, as palavras que Orfeu dizia ao seu jovem discípulo ou aos jovens discípulos que compareciam à iniciação. Recolhe-te bem no fundo de ti mesmo para te elevares ao princípio das coisas, à grande tríade que reluz no éter imaculado. Consome teu corpo pelo fogo de teu pensamento. Desliga-te da matéria como a chama se desliga da madeira que ela devora. Então teu espírito se projetará até o puro éter das causas eternas, como a águia ao trono de Júpiter. Vou revelar-te o segredo dos mundos, a alma da natureza, a essência de Deus. Escuta primeiro o grande arcano. Um único ser reina no céu profundo e no abismo da terra. Ele é Zeus trovejante, Zeus etéreo. Ele é o conselho profundo. Ele também é o ódio poderoso e o amor delicioso. Ele reina sobre esse mundo, nas profundezas da terra e nas alturas do céu estrelado. Ele é o sopro das coisas, o fogo indômito. Ele é macho e fêmea. É um rei, é um poder, é um Deus, um grande mestre. Júpiter é o esposo e também, ao mesmo tempo, a sua esposa divina. Júpiter é homem e mulher, pai e mãe. Do matrimônio entre Zeus e Júpiter, deste matrimônio sagrado, de suas núpcias eternas, saem incessantemente o fogo e a água, a terra e o éter, a noite e o dia, os altivos titãs, os deuses imutáveis e a flutuante semente dos homens. Os amores do céu e da terra não são conhecidos pelos profanos. Os mistérios do esposo e da esposa só são revelados aos homens divinos. Mas eu quero declarar a verdade. Ainda há pouco, o trovão abalava esses rochedos. O raio caía como um fogo vivo, uma chama rolante, e os ecos das montanhas bramiam de alegria. Tu, no entanto, tremias sem saberes de onde vem este fogo, nem onde ele bate. É o fogo masculino, semente de Zeus, o fogo criador. Ele sai do coração e do cérebro de Júpiter. Move-se em todos os seres. Quando cai o raio, ele brota de sua mão direita. Mas nós, seus sacerdotes, nós conhecemos sua essência. Nós evitamos e algumas vezes dirigimos as suas flechas. E agora, contempla o firmamento. Vê o círculo brilhante de constelações sobre o qual se estende o leve manto da Via Láctea, poeira de sóis e de mundos. Vê flamejar Órion, cintilar os gêmeos e resplandecer a lira. É o corpo da esposa divina que volteia numa vertigem harmoniosa aos cantos do esposo. Olha com os olhos do espírito e verás a sua cabeça invertida, seus braços estendidos, e levantarás seu véu semeado de estrelas. Júpiter é o esposo e a esposa divina. Eis o primeiro mistério. Agora, porém, filho de Delfos, prepara-te para a segunda iniciação. Estremece, chora, goza, adora, porque teu espírito vai mergulhar na zona ardente, onde o grande demiurgo faz a mistura da alma e do mundo na taça da vida. Bebendo nessa taça inebriante, todos os seres esquecem a divina morada e descem para o doloroso abismo das gerações. Zeus é o grande demiurgo. Dionísio, o sol, é seu filho, seu verbo manifesto. Dionísio, espírito radioso, inteligência viva, resplandecia nas moradas de seu pai, no palácio do éter imutável. Um dia em que, debruçado contemplava os abismos do céu através das constelações, viu refletida no azul profundo sua própria imagem que fugia, estendendo-lhe os braços. Apaixonado por esse belo fantasma, enamorado de seu duplo, precipitou-se para tomá-lo nos braços. Mas a imagem fugia, fugia sempre. Afinal, ele se viu num vale sombrio e perfumado, gozando as brisas voluptuosas que acariciavam seu corpo. Numa gruta, percebeu Perséfone. Maia, a bela tecelã, tecia um véu onde se viam ondular as imagens de todos os seres. Diante da Virgem Divina, ele se deteve, mudo de admiração. Nesse momento, os altivos titãs e as livres titânidas perceberam. Os primeiros, ciumentos de sua beleza, as outras, tomadas de um amor louco, atiraram-se sobre ele como elementos furiosos e o fizeram em pedaços. Depois, tendo distribuído seus membros, colocaram-nos para ferver na água e enterraram seu coração. Júpiter fulminou os titãs e Minerva transportou para o éter o coração de Dionísio, que ali se transformou num sol ardente. E da fumaça do corpo de Dionísio saíram as almas dos homens que sobem para o céu. Quando as pálidas sombras tiverem se reunido ao coração flamejante de Deus, elas se acenderão como chamas, e Dionísio ressuscitará inteiro, mais vivo do que nunca, nas alturas do Empírio. Eis o mistério da morte de Dionísio. Agora escuta o da sua ressurreição. Os homens são a carne e o sangue de Dionísio. Os homens infelizes são membros esparsos que se buscam, contorcendo-se. E prossegue o discurso. Pois nesse crime e no ódio, na dor e no amor, através de milhares de existências, o homem então sofre. O calor ígneo da terra, o abismo das forças inferiores, os leva sempre em frente para a voragem e os dilacera cada vez mais. Mas nós, os iniciados, nós que sabemos o que está no alto e o que está embaixo, nós somos os salvadores das almas, os Hermes dos homens. Como amantes, nós os atraímos para nós, assim como nós mesmos somos atraídos pelos deuses. Assim, por meio de celestes encarnações, reconstituímos o corpo vivo da divindade. Fazemos chorar o céu e rejubilar a terra, e como joias preciosas, trazemos em nossos corações as lágrimas de todos os seres para transformá-las em sorrisos. Deus morre em nós. Em nós ele renasce. E um discurso assim foi o que fazia Orfeu. E esse discípulo, como muitos discípulos, ajoelharam-se diante do mestre com os braços erguidos, o gesto dos suplicantes, e o pontífice de Júpiter estendia então a mão sobre sua cabeça, pronunciando estas palavras de consagração. Que Zeus inefável e Dionísio três vezes revelador, nos infernos, na terra e no céu, sejam propícios e tragam a sabedoria, que estraga a tua juventude e que derrame em teu coração a ciência dos deuses. Então, o iniciado, deixando o peristilo do templo, foi lançar então o Styrax no fogo do altar e invocar 3 vezes a Zeus tonitruante. Os sacerdotes giravam em círculo em torno dele, cantando um hino. E o pontífice rei, que era Orfeu, ficava então pensativo sobre o pórtico, com o braço apoiado numa estela. E o discípulo então voltou a ele, dizendo: melodioso Orfeu, filho amado dos imortais e doce médico das almas, desde o dia em que te escutei entoar os hinos dos deuses na festa do Apolo Délfico, arrebataste meu coração e eu te segui por toda parte. Teus cantos são como um vinho que embriaga, teus ensinamentos como uma bebida amarga que reergue o corpo abatido e difunde em seus membros uma força nova. E retrucava então Orfeu, que parecia responder mais a vozes interiores do que a seu discípulo. Áspero é o caminho que daqui de baixo leva aos deuses, uma senda florida, uma rampa escarpada e depois rochedos perseguidos pelo raio, cercados pelo espaço imenso. Eis o destino do vidente e do profeta sobre esta terra. Meu filho, permanece nas veredas floridas da planície e não busques o além. E respondia-lhe o jovem iniciado: minha sede aumenta à medida que a sacias. Tu me tens instruído sobre a essência dos deuses. Mas diz-me, grande mestre dos mistérios, inspirado no divino Eros, poderei eu vê-los um dia? E respondeu o pontífice de Júpiter: sim, com os olhos do espírito e não com os do corpo. Ora, tu não sabes enxergar ainda a não ser com estes que são da carne. É preciso um longo trabalho ou grandes dores para se abrirem os olhos interiores. Tu somente sabes abri-los, Orfeu. Contigo, o que poderei temer? Respondia então o neófito: queres? Escuta então. Na Tessália, no vale encantado de Tempe, ergue-se um templo místico fechado aos profanos. É lá que Dionísio, ele em pessoa, se manifesta para os místicos e para os videntes. Convido-te para sua festa, que se realizará dentro de um ano, e mergulhando-te num sono mágico, abrir-te-ei os olhos para o mundo divino, que até lá tua vida seja casta e branca a tua alma. Pois, deves sabê-lo, a luz dos deuses apavora os fracos e mata os profanadores. Mas, venha à minha morada, que eu te darei o livro necessário para a tua preparação. E segundo rezam as lendas a esse respeito, então Orfeu, o divino mestre, regressava para o interior do templo com este discípulo recém-iniciado e o conduzia até a grande cela que estava ali reservada para ele. Lá ardia uma lâmpada egípcia sempre acesa, suspensa por um gênio alado, que uma estátua forjada em metal. Lá estavam guardados nos cofres de cedro odorífero numerosos rolos de papiro cobertos de hieróglifos e de caracteres fenícios, assim como os livros escritos em idioma grego por Orfeu e que continham sua ciência mágica e sua doutrina sagrada. E o mestre e o discípulo conversavam na cela durante uma parte da noite, falando a esse respeito. E lhes dizia: saúdo a vós, todos que viestes para renascer depois dos sofrimentos da terra, e que renascem por meio dessa iniciação. Vinde beber a luz do templo, vós que saís da noite, místicos, mulheres, iniciados. Vinde regozijar-vos, vós que sofrestes. Vinde repousar, vós que haveis lutado. O sol que eu evoco sobre vossas cabeças e que vai brilhar em vossas almas não é o sol dos mortais. É a pura luz de Dionísio, o grande sol dos iniciados. Por vossos sofrimentos passados, pelo vosso esforço que vos conduz, vós vencereis. E se acreditais nas palavras divinas, já sois vencedores. Depois do longo circuito das existências tenebrosas, saireis, enfim, do círculo doloroso das gerações, ou seja, da roda de Sansara, e todos vós vos vereis como um só corpo, como uma só alma na luz de Dionísio. A centelha divina que nos guia na terra está em nós. Torna-se chama do templo, estrela do céu. Assim cresce a luz, que é, na verdade, a sabedoria divina. Escutai vibrar a lira das sete cordas, a lira de Deus. Ela move os mundos. Escutai bem, que esse som vos atravesse, e as profundezas do céu se abrirão. Socorro dos fracos, consolo dos sofredores, esperança de todos, mas desgraça dos maus e dos profanos, pois por eles são confundidos. E assim, neste êxtase dos mistérios, que cada um vá até o fundo da alma do outro. Ali os maus são feridos pelo terror e os profanos pela morte. E agora que Dionísio luziu sobre vós, eu invoco o Eros Celeste, ou seja, o amor celeste, e que é todo-poderoso. Que ele esteja convosco nos amores, nas aflições e nas alegrias. E ele, o Orfeu, vos exorta: amai, amai porque tudo ama. Mesmo os demônios do abismo e os deuses do éter, amai, porém, a luz e não as trevas. Lembrai-vos do fim durante a viagem. Quando as almas voltam para a luz, elas trazem, como manchas horrendas sobre o seu corpo sideral, todas as faltas de sua vida. E para apagá-las, é preciso que elas espiem e que retornem à terra. Mas os puros e os fortes vão para o sol de Dionísio. E agora, entoai o cântico sagrado, Evoé. Evoé, gritavam os arautos aos quatro cantos do templo. Evoé, os símbolos retiniam. Evoé, respondeu a assembleia entusiasmada, agrupada nos degraus do santuário, e o grito de Dionísio, o apelo sagrado ao renascimento, à vida, reboou, ecoou no vale, repetido por mil peitos, enviado ao longe por todos os ecos das montanhas, e os pastores das gargantas selvagens de ossa, com seus rebanhos pelas florestas, sentiram-se suspensos às nuvens e responderam: Evoé. Este que é um grito sagrado, pois tem as quatro sílabas sagradas. Re, Val, É, era o grito sagrado de todos os iniciados do Egito, da Judéia, da Fenícia e da Ásia Menor. Esse era a grande iniciação, o grande discurso iniciático de Orfeu. E sobre ele amanhã nós ainda iremos falar um pouco mais, falando da mitologia da morte de Orfeu e, antes disso, de sua busca pela sua eterna noiva, que foi Eurídice. Mas estamos, como sempre, muito encantados em poder trazer estas palavras santas para a nossa audiência, relembrando sempre que a função de nós trazermos esses temas para vocês, ouvintes, é para fazer aquela divina maiêutica, como ensinou Sócrates, não para ensinar, mas para fazer com que cada um de nós relembre a divindade que está dentro de cada um de nós. Então, ouvintes, hoje o programa Pelo Avançado da Hora está terminando, mas convoco a todos, no espírito desta profundidade espiritual, dessas palavras dos mistérios órficos, convido a todos vocês, vamos uma vez mais encerrar esse programa no espírito do ser interno que habita cada um de nós. Fechemos os nossos olhos e vamos uma vez mais buscar o nosso ser interno, focalizando, nos concentrando no batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, visualizemos dentro de nós o brilho inefável da chispa divina que irradia dentro dos nossos corações. Que essa luz se expanda, brilhando intensamente sobre o lótus dos nossos corações, que essa luz se propague por todo o nosso ser, preencha todo o nosso corpo, se irradie para além dele pela nossa aura, iluminando ao nosso redor, clareando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Nesse momento solene, procuremos relembrar, compreender, internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda vida manifesta no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa luz que nós sempre aqui evocamos, que é a verdadeira lux esotérica, a luz oculta dentro do coração de cada ser humano, brilhe cada vez mais na vida de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo prestígio. Estamos encerrando os nossos trabalhos no dia de hoje, neste ponto. Mas convidamos a todos para as nossas próximas programações. Ainda vamos ter mais um programa falando sobre Orfeu, esta maravilhosa dignidade espiritual que esteve entre nós, cuja sabedoria nós estamos aqui revivendo. Então a todos desejamos uma boa noite, um bom descanso a todos. Fiquem agora com a continuidade da programação musical, sempre interativa aqui da Esotérica FM. A todos vocês, ouvintes, só podemos pedir, venham novamente nos acompanhar nas próximas edições do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição.